Thank you. Boa noite, Rio 3, copiou? Agora sim, Rio 3, livre pouso na pista 1-0. Pantone, autorizados na Secretaria da Aeroporto, que não usaram a responsabilidade. essa via que vai dar para 9140-2050-2050-03. 973. 4-0, chama do Chico, pretensão no 25, décima 1, alternado no 23, décima 8. Alternado 1, 2, 3, décima 8. 7-0, completa a aproximação, chama-se Salvador, 1-1-8, 2-1-9-5.